November Alfa, regresse pela esquerda e aguarde para o cruzamento. Regressando pela esquerda, aguardará para o cruzamento, November Alfa. Europa 084, wait landing clearance. Wait landing clearance, Europa 084. Arizona Pista, Alta 3250. Air Europa 084, clear to land, 170 degrees, 07 knots. Clear to land, Europa 084. Alfa vai reportar antes da Juliette, certo? November Alpha, prossiga para o cruzamento, fica atento ao Airbus 332 da Air Europa pousando. Fica atento às esteiras de turbulência, autorizado o cruzamento, 170 graus, 089. Início cruzamento, circuito pela direita. Atento às esteiras de turbulência de November Alpha. Informação vai para pouso final, não vai para alfa. Gente. Sena 6310, sena identificação, desço para nível 050 da presente Duna. Errou a Duna da presente, desço ao 050 com... É 1168, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, informe estabilizado. QNH 1095. 1095, descendo para 2000, reportará estabilizado, voo 168, vamos já na próxima. Europa 084, on the ground at 49. Leaving the runway to the right, ground 129. Mount 199, to the right, Aeropass 084. Ideal de base, 17, Índia November Alpha. Livre pouso 17, base pela direita, 170 graus, 099, Índia November Alpha. Livre pouso 17, base pela direita, November Alpha. Hello, Tower, Europa 084. 1211, correction, 1211. Ok, 1219, okay, thank you. Hello, Europa, boa noite, Europa 084. Alpha 084 via Alpha Juliet, stand number 10. Alpha Juliet, stand 10, Europa 084, obrigado. Papa Romeo Índia November Alpha no solo 52, autorizado deck track e táxi até a Bata. Ao estacionar a frequência livre, uma boa noite. Autorizado deck track, vai livrar para Oscar, para o pássaro. Sim. Estabilizou, gol 1168, final 10. Gente, gol 1168, complete a minha torre 1895. 1895, boa, gol 1968. Go ahead. Yes, sir, just to confirm our figure, our gate will be 11. Confirm? Okay, you say 10. Okay, we are proceeding to 111. Thank you. Salvador, muito boa noite, boa noite, 168, final 90, baixo. Avistado, autorizado pouso 190 graus 08 norte, gol 1168. Libre pouso, gol 1168, só no zero. Adiante. Gente, vamos avisar. 8 no solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, gol no 168. Solo Salvador, boa noite, gol no 168, Vitor. Uno 168, Alfa, Juliette, portão 07. Alfa e Juliette para o 07, gol no 168. Salvador, boa noite, é o voo 1096, cruzando agora, 2 0 0 096, a sua identificação, desce ao 050, chegada Mário. Até o 050, né, chegada Mário, voo 1096. Localizador, posição no zero, escreve em 13 no zero. 13 no zero, torre, 118, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado, chefe. Alfa, Salvador Ocean MIA 310, ILS X-Ray. Ocean M3 310, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 5. Continua aproximação, reporte avistado, trem baixo travado 6310. 315, reportarei agora visual, reportarei em instantes para chegar. Chegada. Oceano M3 no zero, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus com 07 nós. Autorizado, pista no zero, Oceano M3 ou no zero. M310 no solo 05, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, décima 1. Livre à direita, Foxtrot 211, obrigado, tchau. Solo Salvador, Xenem 6310, livrou Foxtrot, boa noite. Juliette 01, portão, Xenem 6310. Alfa Juliette 01, obrigado. Gol no 096, vista para 2 mil pés, ajuste no 095, está livre LS, reposto estabilizado. 2 mil pés, 1095, autorizado ILS camarada, estabilizado o gol no 095. Salvador, boa noite, azul 2795, autoriza por onde, bom? Autoriza 2795. Aciona identificação, contato radar está estabelecido agora a 69 milhas afastado a nordeste de Salvador. Prode, vamos fazer o seguinte, voe pelo, para interceptar a chegada em pelo, o 2795. Entre na prova de pelo, 2795. TAM 3662, aciona identificação, desce para 3000, o ajuste no 095, está autorizado o Duna da presente e vai ser o número 1 no sequenciamento, se tiver condições de manter alta velocidade, agradeço. Autorizado Galeão via Upper November 857, moço, restante conforme. 360 nível na saída. Dael, Leda, pós posição Irume. Decola da pista 1-0, curva direita, o código é o 5457 e controle 120 decimal 8. Aprovado Galeão, nível 360. Saída Tael, Leda, Irume. E a uniforme novembro é 857, Moço. Decolando da 1-0, primeira curva à direita. 5457 no transporte, 208 é o controle. Ou 1973. Correto, chama pronto 05. Chamarei nessa quando pronto, gol 1973. Solo Salvador, boa noite, voo 2043, com a Oscar, 360 para Guarulhos. Autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 1-0, Taubaté, restante conforme, 360 nível, saída Dael, Leda, Mótima, decola da 1-0 direita, código 5442 e controle 1208. Voo 2043. 360 Guarulhos via Persulo 1-0 Taubaté. Decolou da 1-0 da Eulê da Mótiva. 5442-208. 096 Torre 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1895, boa noite. Chama pronto no 07. Chamará pronto o 2043. Chama pronto no 07. Voador gol 9096, boa noite. Confirme. Estado justo no 015, cheque trem, senhor. Ah, ainda está em cima, já reportarei. Sim, já reporto o trem baixo travado, avistando para a posição de pouso no 096. Reportarei. Para 3000, polícia da empresa, repetindo 250, ok? Positivo, 3662, o controle agradece. Eu travou o visual com o 0, voo no 096. Voo no 096, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus com 099. Pouso no 0, voo no 3662, livre 2000, o ajuste permanece no 05, autorizada final, reposto estável. Faltará, pistão 2000 graus. Salvador, azul 2795, ponto ideal. 2795, descida para 4000 pés, ajuste no 05. 4000 no 05, 2795. O 096 no solo, zona 8, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. 211, Olivar, boa, no 096. No 096, Alfa, reporte antes da Juliette. Confirmando Alfa, Juliette 09, portão. Alfa, Juliette 09, mas eu reporto antes da Juliette. Autorizado até o 09, no 096 da Gol. Muito bem, até o 09, Gol no 096. Utilizando o 3662, localizador, tempo estabilizado. 3662, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 295, fazer decolagem. Salvador, 3662, tá uma mini meia do inferno, passar pra base. 3662, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 005, pouso autorizado no pistão no 0, o vento de 170 graus com 099, stand 3662. 170 com 09, livre pouso. Salvador, gol 1973 para o Pushback Acionamento, portal 5. 05 está livre, chame o táxi. 1973. 2795, autorizado 2000 para a Duma. Positivo. 1095 permanece o ajuste e reporta na final. Reporta na final. 2662 no solo 26, libera direito e chame solo em 121 decimal 1. Direito 211, 3662. Torre, isso, geral 9973. Siga, 9973. Essa é uma autorização, dificuldade de contato com 210. Gente, por gentileza, chame 121 decimal 1. Graças. Tráfego federal 9973. 9973 da Sideral. Autorizado com fins via peso Luna 0, recente conforme. Nível 360. Saída Arbor. Após elétrica. Decolado 10 direita. Controle 1208, seu código é o 5461. Autorizado 360, saída Arbor, declarando da 10, curva direita após. 1208, 461 do transponder, que é o 9973. Confirma a nossa aerovia, principalmente a peso 21? Afirmativo, após depote. Após depote, gráfico. Geral 9967. Nossa, 3662, Librona, pescoço. 3662, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3662. Positivo, 3305, após ITAP, Serra Vito 366. Visual? Afirmo, estabilizado. Torre 118, decimal 95, com pouso. Obrigado, senhor. 3 para o estamos com 3 de 18 de autonomia. Alternando Campinas, 1-7 agora. 95, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 015, check-in, check. Embaixo, travado, 2795. 2795, pouso autorizado na pista no zero, vento de 170 graus, com 0,9 nós. Ciente, pouso livre. Ponto espera, turno 18, confirmando. Gol 1973. Da passagem do Airbus da TAM até o ponto espera após, turno 18, decimal 95, ajuste no 095. Tanto passagem do Airbus da TAM, pós, segue, torre 118, 15, gol. 1973. 3662, Juliette 03 do portal. Juliette 3, tá? 3662, né? Aguarda só um minuto confirmando a aeronave. É o 6310 da Oceania. 6310 para Recife, prepara Pucas de Amaracaju. Ótimo. Torre Salvador, gol 973. Siga o 973. Pode esperar o 973, está pronto já. Gol 973, a linha e mantém na pista no zero. Ali mantém no zero, gol 973. T795 no solo 132, libera a pista próxima interseção à direita e some solo em 121, decimal 1. 121, chamada azul. Fala, Salvador, boa noite, azul 795, libera. Alfa, reporte antes daquilo, 2795. Alfa, reporte antes daquilo, azul. Confirmando, vai manter antes daquilo, 2795. Vai manter. Federal 9973, a torre? Estacionamento. Sete. Aguarda somente a aeronave da Azul parquear na 4 Lima após estar livre. Após a aeronave da Azul estar livre, grau 9973, obrigado. Ingressa aquilo para 4 Lima 2795 da Azul. 2795, 4 Lima. 973, decolado aos 34, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa. Salvador, voo 973, decola. O 973, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360 na saída da EL. 360, saída da EL, voo 973. T305, autorizado, Serra Vitor 366 da presente, descida para 2.500 pés, ajuste no 095, reporta na final estabilizada. 2.500, Serra Vitor 366, vai chamar estabilizado, tá? 3305. Salvador, o Oxinam é 310. 310, autorizado em Recife, via peso Luna 7, restante conforme. Nível 350, saída Pucas e Maracaju. Decolada no zero esquerda, 5462 código, 1208 controle. Copiou 6310, Recife, de acordo com a rota, preso 17, 350, nível Pucas e Maracaju. Decolada dentro do cubo esquerda, 5462, transponde, 1208 controle. Correto, chama pronto, botão 01. 6310, 6310. Para o táxi federal 9973. Dois a bordo, 4 horas e 50, alternando Guarulhos. Autorizado o táxi até ponto esperado 10, torre 18 decimal 95, ajuste 10, 95, 9973. E táxi até ponto esperado 10, federal 9973. Sideral 9973.010. Sideral 9973, boa noite. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento no 70 graus com meia dúzia de nós. Alinha decola no zero, Sideral 9973. Autorização para Fortaleza. 3858 autorizado Fortaleza via Pesolo 19 Bangu, restante conforme 310 nível saída Momo Froti Momo Código Froti decolada no zero esquerda 5467 código 208 controle. Confirma o transponder? 5465, código. Ok, autorizado, conforme a Pesolução 9, decolada 10, 310 é o nível. Momo, conduzido por ti. É 5465, transponder, é o TAN 3358. Momo, código por ti. Momo, conduzido por ti. Correto, chama pronto no 02. Chama é. Bono 973, chama agora o centro Recife, frequência 13325, secretário 125, decimal 1 no bom voo. Frequência 120, decimal 8, bom voo. 1208, sinal 9973, obrigado. Obrigado. Controle Salvador, sinal 9973, decolou na sua escuta. 9973, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, sair da árvore. É 360, Sideral 9973. Exato, 3305. 3305, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Confirmado 318, 95. Positivo. Obrigado, avó. Pronto para a Fortaleza. 096, autorizado Pesolo 9, Pesolo, confirmando, autorizado Fortaleza via Pesolo 9, Bangu. 370 nível, saída Momo, código Froti, decolada 10 esquerda, 5471 no código, 1208, controle. Autorizado Momo, 510, na 3305. É a Momo, transição Froti? Momo, transição Froti. Momo Froti. Autorização 3.0, apresentando 19, Momo Froti, controlando a 10, suba esquerda, 5.471, transponda e controle 120, decimal 8. Correto, chama pronto no 09. Chamarei. Salvador, voo 2043, pushback acionamento. 07 está livre, chame táxi, voo 2043. Chamaragô 2043. Paulo Janeme, IA3, 10, portão 1, pushback acionamento. 01 está livre, chame táxi, o Janeme IA310. Meu táxi, IA310. O 38582 também solicita pushback e acionamento. 3858, número 2, no setor, aguarde. Aguarde. Canal 9973. Gente, 9973, Centro Recife, 1288, secundária 1260, bom voo. 2288260, com Recife, obrigado, bom dia, boa noite. .305 no solo 46, libera direita, chame solo em 1.